Rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus. O Baratão dos Pisos informa. Vem aí mais um programa de qualidade da sua Rádio Congonhas. Ai de ti, ó meu amor, se entre as notas da canção vem te vir. Acorde com muito mais bom humor nas manhãs de domingo, com muito sorriso e harmonia. Com vocês, Bem te vi alegria. Alegria. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Achei o Bem-te-vi, ó meu bem-te-vi, um brilho frágil de ilusão. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi com o verão. Voa livre por entre os jasmins e pousa no meu coração. Bom dia! Bom dia, meus ouvintes e minhas ouvintes. É com a graça de Deus que estamos aqui novamente. Ei, que dia lindo, né? Que dia maravilhoso, né? Não tem nada melhor do que comemorar um belo domingo, sendo o Dia das Mães, né? Ah, meus ouvintes, hoje o programa vai ser especial, hein? Vai ser todo dedicado ao Dia das Mães. Se vocês quiserem participar, quiserem homenagear sua mãe, sua filha, sua esposa, né? Aquelas gestantes também que tá prestes a ganhar um nenenzinho, né? Ei, que seja um futuro maravilhoso, que Deus abençoe a todas as mães, né? Eu, hoje, estou abraçando a todas as mães, né? Eu não tenho a minha, né? A minha tá lá pertinho de Deus, né? Graças a Deus, a gente tem o prazer de estar com ela sempre presente no coração, né? E vocês também que não têm ela em vida, mas tem ela presente no coração, né? E a homenagem a todas as mães, né? Então vamos iniciar esse programa com o Lindomar Castilho, minha mãe, minha heroína, né? E também o Wilson aqui tá mandando um abraço para todas as mães, né? Agradecendo a todas as mães aí, também que tem dado muito apoio pra gente aqui na nossa emissora, né? Na 91.3. Então vamos que vamos, né? Minha mãe, minha heroína, e vamos que vamos. Parei por um instante e pensei, chorei porque ela não estava aqui. Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir. O seu lenço tão molhado na partida e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína. Minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína. Minha mãe, minha flor divina. Agradeço tanto a Deus por ter mamãe. E muita gente tem, mas não lhe dá valor. E outros não têm, hoje choram seu amor. Por isso nunca vou cansar de agradecer. Existem tantas mães chorando desprezadas. Fizeram tanto, tanto e não pediram nada. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe. A quero tanto e sem ela não sou nada. Minha mãe, minha heroína. Minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína. Minha mãe, minha flor divina. Esta é a canção que eu fiz pra você, mamãe. E nela quero simplesmente dizer do meu amor, falar das suas lutas e sacrifícios, lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste e da sua alegria quando eu me mostrava feliz. Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco, quando esta cabecinha tão alva quanto a sua alma mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação, venho para falar de felicidade e gratidão. E prestando-lhe uma homenagem, digo com toda sinceridade do fundo do coração: minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina, minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina, minha mãe. Isso aí, vamos que vamos, né? Abraçando a todas as mães, né? Vocês aí, as mães aí de Jeceaba, Belo Vale, de Teja, Entre Rios, Maranhão, né? E nosso Brasil afora, e aqueles que estão dando a carona pra gente aí nesse tapete preto aí, né? Que quer homenagear a sua mãe, né? Então o programa do Bem TV hoje tá de asas abertas, né? Para abraçar todas as mães, né? A todos vocês que querem participar aí, pedir uma música para a sua mãe aí, né? Então a gente rodou uma aqui, me parece que por coincidência, né? A Sonda Julieta, né? A Sonda Julieta pediu uma música para a mãe dela e todas as mães, né? A música do Agnaldo Timóteo, nós rodamos ela agora, né? Mas a próxima vai para você também, viu, Sonda Julieta? Com Lindomar Castilho, né? Ah, aqui, ainda bem que eu tenho a ajuda do nosso amigo Wilson aqui, né? Então daqui a pouco a gente procura um do Agnaldo Timóteo aqui, ô São, e manda pra você, né? Vamos que vamos, mas tem que ter piada, né? Que o programa é humorístico, né? É dedicado ao Dia das Mães, mas tem que ter humor, tem que ter alegria, né? Vamos que vamos, ah, então vamos rir, vamos. Ah, a galera tá toda esperando aí pra abrir aquele belo sorriso, né? Além da alegria de despertar, agradecer a Deus por mais um dia, né? E poder comemorar juntinho com a sua mãe aí, com as suas filhas, né? Com os seus netos, né? E aquele que não tem a sua mãe ainda, que tá lá juntinho de Deus, né? Então é trazer ela para dentro do coração, pensar em tudo que ela fez de bom, né? E agradecer, né? Por ter dado o prazer de ter tido ela como mãe. Então vamos que vamos. Tem piada? Tem. Ah, tem que ter piada, né? Nessas alturas aí do nosso programa, né? Já tem muita gente na audiência, né? Temos lá o Dito aqui no Vila Rico, Tumé, o Nenete, o São João também, tem o, como é que chama, o José Peixoto, porque deu uma corridinha ali, né, então agora cheguei cansado, mas eu vou contar a piada, tá? Vamos que vamos, tá aqui. A piada do português, do brasileiro e do árabe. Então eles cometeram um crime, então foram para a cadeira elétrica. Então chegou lá, sentou na cadeira elétrica, primeiro foi o árabe, né, sentou na cadeira elétrica. Aí na hora de ligar, aí o árabe foi fazer a oração dele, né? Rala, rala. Pôs a mão aposta assim, tá? Rala, rala. Aí ligaram a cadeira não funcionou. Aí o rapaz falou, sua fé te salvou, pode ir embora. Ele desceu da cadeira e foi embora. Aí o brasileiro meio inteligente também, né? Nem todos, né? Ah, então o brasileiro viu que deu certo. Aí foi a vez do brasileiro sentar na cadeira. Aí na hora que eles iam ligar, na hora que ele falou, você pode sentar aí. Aí o brasileiro começou, rala, rala, pôs a mão aposta e também imitando o árabe. Rala, rala, rala. Aí o cara foi, ligou a cadeira, nada, não funcionou. Aí falou, pode descer, sua fé também te salvou. Aí o brasileiro saiu da cadeira. Aí foi a vez do português, né? Ah, o português viu que o brasileiro e o árabe fez aquilo, né? Então o português começou, rala. Alá, alá, a tomada tá desligada. Ei, vamos que vamos. Ah, mandar um abraço aqui pro nosso amigo ouvinte de todas as manhãs de domingo, né? O seu Antônio Vigia, lá de Joaquim Murtinho, né? Tá parabenizando a todas as mães do Brasil. Ei, desse nosso mundão, né? Ele pediu também aqui o jogo do baralho, né? Então depois vê se a gente consegue mandar pra você, tá ok? Então vamos dedicar aí bastante música hoje pro Dia das Mães, né? E vamos que vamos? Ah, então vamos que vamos, né? Essa é bonita também, é muito bonita, tem tudo a ver com todas as mães, né? E com todas as nossas senhoras, né? Cada uma com sua, né, devoção. Então vamos ouvir aí e prestar atenção nessa música, né? Roberto Carlos. Todas as nossas senhoras são as mesmas mães de Deus. Quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz, me dá sua mão, me acalma, tranquilidade me traz. Uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha. Choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora de Fátima, peço que a alegria venha. Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alarmo. Tenho meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Senhora dos navegantes, pra boa viagem me guia. Bebo os ares, terra e mares, me ampara, me auxilia. Me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Sou romeiro e no seu dia, na multidão, mãe querida, me ajoelho e rezo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, de Lourdes de Nazaré, Virgem Santa da Saúde, da Boa Nova e da Fé. Minha mãe, tanta bondade, hoje eu sei bem o que é. Nossa Senhora das Graças, da Confiança e da Luz, Senhora da Lampadosa, rogai por nós a Jesus. Virgem Esposa Imaculada, do Espírito Santo adorável, Mãe Rainha e Vencedora, três vezes admirável, Nossa Senhora do Brasil, do seu povo inseparável. Senhora da Rosa Mística, das Dores da Conceição, de Guadalupe, Medjugorje e do nosso coração. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Acorde com muito mais bom humor nas suas manhãs de domingo. Bem te vi alegria. Bem te vi alegria. É isso aí, vamos que vamos, né? Vamos continuar abraçando todas as mães aí, né? Inclusive da minha esposa, tá aqui sempre me apoiando, sempre me dando um apoio, apoiando as minhas asas aí, né? Então ela é mamãe, avó, né? Então a gente tem a grandeza, o prazer e o orgulho em dizer, né? Ei, obrigado, minha dona Maria, muito obrigado, né? Minhas filhas também, Ana Paula e Maria, né? Então daqui a pouco eu vou fazer uma homenagemzinha pra ela aqui, fazer uma, como quem diz, fazer uma frasezinha aqui, né? Que tá sempre chegando no coração dela e de todas as mães, né? Mas essa próxima música vou mandar também, né? A ação da Julieta pediu, né? Gnal Timóteo, né? Então daqui a pouco eu vou mandar pra ela aí, né? Mamãe, eu estou tão feliz, né? Ei, quem é que não tá feliz por ter sua mãezinha, né? Ter o prazer de comemorar nesse domingo, né? Almoçar, puxar uma coxinha de frango aí, né? Um churrasquinho, é. Vamos lembrar aí que a sua mãe existe, hein? É, não é só no dia das mães, não. Que dia das mães são todos os dias, né? Então vocês vão estar aí, né? Ter o prazer de prestigiar. A gente não sabe o ano que vem, né? Então vão curtir bastante esse dia das mães aí. Abraçar, falar, mamãe, desculpa por tudo e muito obrigado para a senhora me dar esse prazer de ser seu filho, né? Então tem muitas as mães aí que preferem um abraço do filho do que um presente aí, né? Não precisa chegar lá com um presentinho, não. Dá um abraço, fala que ama ela, agradece por tudo, né? E pede perdão também, né? Que a gente erra muito, deixa o coraçãozinho dela muito triste, né? Então vamos prestigiar aí, aproveitar esse dia de hoje e abraçar sua mãe, né? Quem não tem, faz uma oração aí agradecendo, né? Pede a Deus que proteja, ilumine, né? Que a luz dela nunca se apague, né? E vamos que vamos. Ah, então a próxima música vai também aqui pro Tiãozinho, a Dona Regina, né? O Vicente Xavier e a sua esposa Marilda. A Wanda, minha irmã também. Ei, Wanda, vamos que vamos, né? A Wanda aí que tá sempre juntinha do Bené, meu cunhado, né? Então tem muita gente aí abraçando a sua esposa aí. O Eduardo é sua esposa. O Luciano é sua esposa. O Zé Peixoto, né? Gente boa, tá sempre com a gente também aí. O Juca, a Dona Tânia, o seu Emílio, né, tá aí também o Nenete, o seu Francisco, ô, seu Francisco, vamos que vamos. Tem o Vaguinho também, que mora aí próximo ao seu Francisco, aí no bairro do Oscar. Tem aí o Luciano também, o Lelinho, gente boa também, vizinho nosso lá, né. Então tem muita gente aí, tem o Caqui, a Chiquinha, o Valdir Baixinho, o Guaraná, o João e Aparecida, meu irmão, né. Ei, que Deus abençoe também minhas cunhadas aí, né, que tá sempre aí, que Deus dê a luz divina, né, e sempre acendendo a luzinha da esperança e da saúde e da felicidade, né, e vamos que vamos. É muita gente, né? Lá no Lucas Monteiro nós temos lá o Zé Luiz, o Charuto, o Isaac, o Toyota, o Tião Careca, né? O Gilmar, a Isabel e seu esposo Geraldo, o Edmar também, né? Tem aí o Elvestre também, o Abel Sanfoneiro, né? Tem aí também o Pedrão do Açougue, né? Açougueiro, o João Preto, o João e a sua esposa, Dona Naná, né? E vamos que vamos, é muita gente juntinho com a gente lá no residencial, né? Vamos mandar essa próxima música também pro pessoal lá do residencial. Hoje eu tenho que acelerar porque é muitas mães aí, né? Recebendo essas, o carinho dessas músicas da gente aí que foi separada, né? Algumas eu separei, outras o nosso amigo Wilson aqui tá contribuindo com a gente. Então lá no residencial nós temos lá a Cláudia, seu esposo Paulo, o Padinho e Dona Jandira, a Dona Terezinha. Também, gente, próximo a gente aí também. Tem o Zé Nilson, o Zé Dias, o Baby da Bicicleta, o Suabilho e a Dona Aparecida, o Branco. A Leonor e a Hermesino também, né? A Leonor, minha irmã lá, o Catitu. A Dona Sebastiana, né? Tem também a Aparecida, né? Tem o Cachorro e a sua esposa, o Antônio Xará e a nossa, e a sua esposa, né? Silvia. E temos aí muita gente, o BTV vai acelerar aqui que tem piada, né? Tem piada, tem música, hoje tá, o dia tá maravilhoso, né? Então, quem pediu essa música foi a Sandra Julieta, né? A Gnal Timóteo, né? Mamãe, eu estou tão feliz. Vamos que vamos. Mamãe, estou tão feliz porque voltei pra você. Alguma coisa me diz que hoje eu volto a viver. Penso feliz ao seu lado, viver distante porque só pra você eu cantarei agora. foi para sempre embora. Essas palavras de amor que digo nesta canção, creia, mãezinha querida, nascei do meu. Desejo ao seu lado viver. Sinto tremer sua mão e a voz cansada falhar ao me fazer um carinho, mamãe, numa canção de ninar. Sua cabeça está branca, mas a luz em seu olhar. Mamãe, só pra você eu cantarei agora. Mamãe, a solidão foi para sempre embora. Essas palavras de amor que digo nesta canção, creia, mãezinha. E vamos que vamos, são 6 horas e 5 minutos, né? O Vaguinho lá do bairro Dom Oscar tá abraçando a todas as mães aí, desejando um feliz dia das mães, né? Então vamos que vamos, né, Vaguinho? O Olímpio da Fazenda da Laje, né? Tá pedindo música para todas as mães do mundo inteiro, é isso aí, meu amigo. O mundo inteiro, ele pediu a música aqui, Nossa Senhora Aparecida, né? Então no decorrer do programa vai fazer o possível para atender vocês aí, né? Ah, então vamos que vamos. O Carlinhos da Bárbara, de Ouro Branco, pedindo música para sua mãe, para sua esposa Célia e para as mães do mundo inteiro, né? Eu pedi uma música aqui também, Mãe Amorosa, né? No decorrer do programa, farei o possível e impossível para atender a todos vocês, né? E vamos que vamos. Ah, é muita gente juntinho com a gente, né? Então essa próxima música vai também pro Orlando, lá do bar, né? Ontem me pediu, né? Então essa próxima música vai para ele também, o Orlando do bar, aí no bairro do Oscar, né? Ele tá mandando aí a música para sua esposa, para suas filhas, né? Renata e Regiane. Mandando um abraço pro Jaci Bandeira. Ei, Jaci Bandeira! O Orlando falou que é para você ir lá tomar um engasga-gato lá com ele, tá ouvindo? Falou? Rolando, foi falo com o Jaci Bandeira para vir aqui no bairro do Oscar, vir aqui no meu bairro e tomar um engasga-gato, né? Ah, vamos que vamos. Então o Rolando tá mandando essa próxima música para esposa e suas filhas, né? E vamos que vamos. Aproveitar aqui, pegando a carona aqui também e mandando essa próxima música para Marinha, minha irmã, né? Aqui no Alto da Basílica. A Marinha, ei, mana, hein? A mana tá sempre na nossa audiência aí. A Marinha, a Lena, o Cleber, o João, o Gil, a Dona Ita, o Betinho, o Bebeto também, o Baiano, a Dona Helena também aqui no Alto da Basílica, sou Milton, né? Tem o Alencar Reis, nosso amigo também, parceiro aqui das emissoras do Seu Bom Jesus, a Dona Inês, né? A Dona Wanda, tem o Leonardo também, o Taquinho, né? Tá sempre com a gente. A Dona Maria Inês, né? Que tá sempre participando com a gente aqui. Dona Maria Inês, seu Oswaldo Matias. Que Deus abençoe a todos vocês aí, né? Tem o Valdeci, filho dela também aqui. Tem aqui também o Geraldo Santana, né? Aqui que mora próximo à escadinha aqui, pra baixo da Romaria. O Vicente e a Estela também, que tá sempre na nossa audiência, né? Vamos que vamos. Ah, eu vou chegar lá no Maranhão, né? Vou abraçar as mães do Maranhão agora, né? A Dona Margarida, né? Seu esposo, Dona Margarida, seu Bené e a sua esposa também. A Dona Maria, o Jaci Bandeira. Vamos que vamos, né, Jaci? Tá sempre lembrando da gente aí no programa da Lília. Eu acompanho também quase todos os dias. Tá sempre mandando a luz da gente, lembrando da gente aí. Tem o Burro Preto, a Dona Leda, a Dona Márcia. O Maurílio também, que tá sempre com a gente aí. A sua esposa Wanda. Tem o Zé Fernandes, a Marinha, o João Pedreiro. Tem o Alonso de Vitran também. E todos aí que tá sempre juntinho com a gente, né? Ah, vamos que vamos, né? Aí falei Murtinho, né? Tô aqui, né? No Murtinho temos lá o São Antônio Vigia, o Jair Bandeira, o Ademar Bandeira, Lalau, Natal e todas as esposas, né? O Zizinho, o Preto, o Cristino, o Tião Quebra-Mola, a Dona Aparecida, na Vila Cardoso aí. É muita gente juntinho com a gente. Hoje eu tô abraçando mais as Dom Maria, né? E vamos que vamos, né? Pro marido não ficar com ciúme, né? Então eu pego carona e vou abraçando essa Dom Maria também, né? Vamos que vamos. São 6:08. Continue na sintonia com Bentivi Alegria, 91.3 FM. E vamos que vamos! É, eu estou aqui hoje, né, abraçando a todas as mães, né, mas é um dia especial também que eu quero abraçar a minha esposa, né, que me deu 4 filhos, né, e também agora enterrou 3 netos, né, 2 netas e 1 netinho, né. Então eu quero abraçar a minha esposa, agradecer ela por todos esses tempos, né, que são na casa doenta, né, é quase que nós estamos aproximando os 40 anos de casado, né. Então eu quero agradecer ela por toda essa vida, por todo esse companheirismo dela, agradecer, pedir a Deus que dê ela muitos anos de vida, saúde e continuar aí apoiando as minhas asas, né, que enquanto eu estiver vivo, né, então eu vou estar sempre dedicando a ela e minhas filhas, né, Ana Maria, que me deu 1 netinho agora, recente, né, Ana Maria, que Deus abençoe você, te dê muita saúde para você estar desfrutando junto com seu filhinho aí, né, junto com o Tiago e sua esposa, que te dá do apoio, né? Ana Paula também, né? Que me deu 2 netas, né? Maravilhosas, lindas, né? Inteligentes, né? Que graças a Deus, Ana Paula, que Deus abençoe você. Você está tendo o prazer de hoje estar abraçando as suas filhas, né? E tendo o prazer de ser mamãe, né? Então é muita coisa bacana, é muita coisa alegre, né? Não tem nada melhor no mundo que ser mãe, né? Afinal de contas, abaixo de Deus é a mãe, né? É a mãe. Então a mãe está em primeiro lugar na face dessa terra, né? Porque se não fosse a mãe, não tinha uma geração, né? Não tinha um ser humano, não tinha ninguém, né? Tanto é que a Virgem Maria, né? A Virgem Maria teve o primeiro filho, então de lá veio as mães, né? As mães do mundo inteiro, né? Então ela tem que ser homenageada todo o tempo, a vida inteira. Então sem as mães não adianta você ter dinheiro, ter tudo. Mas se você não tiver um amor, um carinho de uma mãe, então você não tem nada. Então eu tô aqui agradecendo a Deus, pedindo a Deus que abençoe a Ana Paula, a Maria, por ter me dado os netos, né? E também na esperança, né, das outras duas também, me dar mais também uns netinhos, né? Que Deus me dê saúde para poder estar desfrutando isso aí. Que Deus abençoe vocês, minha esposa, minhas filhas, que Nossa Senhora Aparecida cubra a minha família, todas com um manto sagrado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por me dar o orgulho de falar que eu sou pai. Muito obrigado. Descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vê palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Carinho me alimenta da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei, não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. E vamos que vamos, né? Vou abraçar o meu amigo aqui, o Rubinho, lá do Jardim Profeta, né? O Rubinho e o Tavinho também, né? Que fizeram aniversário ontem. Então, Rubinho, você e o Tavinho, que Deus abençoe, dê muitos anos de vida, saúde, felicidade, tá ok? A próxima música vai pra você aí. Um abraço pra Celi também aí, né? Que é a mãe, né? Então, as mães aí, a Dona Lia. Ei, Dona Lia, vamos que vamos, né? A Dona Lia aí é muita experiência de vida aí, né? Então, a Dona Lia aí é grande mãe aí, né? Que Deus abençoe a senhora também, viu? A Dona Lia, né? Então, tem aqui muita gente pedindo música, né? Muita gente participando, né? 3731-8301, 3731-8302 e 3731-8303, né? Mandar um abraço também aqui o Jaci Bandeira, né? Lá do Alto Maranhão. Tá agradecendo o Orlando aí, né? Que tá sempre pedindo música, sempre mandando um abraço pra ele aí, né? Então, na próxima música vai pra você também, né? O Jaci Bandeira, né? Tá agradecendo o Orlando aqui, né? Então tem muita gente, né? Tem o Zé Prainha, o conselheiro Faete, o Braguinha, que Deus abençoe, né? Tem muita gente juntinho com a gente aí, né? Tem o Tio Mangalaga no bar também, pediu um alô, né? Mandar um abraço pra Rosângela. É, a Rosângela é a mãe do Cacá, aqui no residencial. Ei, Cacá, né? Entra dentro do ônibus, brincando com todo mundo, né? Sempre alegre. Então a mãe do Cacá, a Rosângela, né? Que tá sempre ouvindo aí o nosso programa aí, tá sempre participando com a gente, né? Então a dona Rosângela, a mãe do Cacá, amigo nosso, né? E o Cacá tá fazendo aniversário hoje, né, Cacá? Então tá soprando a velhinha aí, né? Se tiver churrasco, né? Dá um grito aí que o BTV passa voando aí, tá ok? Então, Cacá, Deus abençoe você, dê muitos anos de vida, saúde, felicidade. E temos também o Parafuso. Ei, Parafuso, é o Sérgio Parafuso, né? O Sérgio Parafuso tá oferecendo aí pra sua mãe também essa próxima música, né? Pra mãe, né? Tá especial pra sua mãe e da dona Lourdes, né? E tá agradecendo também aqui, que Deus abençoe o Sérgio Parafuso, né? Esposas e filhos, né? E vamos que vamos. A dona Terezinha também, lá da peixaria, a dona Terezinha, né? A dona Terezinha tá ganhando um abraço do seu filho aí, o Tininho. Tem o Tininho também, o Tininho muladeiro, né, Tininho? Que Deus abençoe, né? O Tininho tá abraçando a sua mãe também, a dona Terezinha lá da peixaria, né? Aqui no centro, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Vamos que vamos, vamos que vamos, né? Essa próxima música é a Mãe Amorosa, né? Quem pediu? A dona Gilda também, lá de Desterro de Entre Rios, né? A dona Gilda pediu lá, mandou um zap pra mim lá e tal, então ela pediu. Então estamos aqui abraçando, né? Vamos abraçando todo mundo aí, né? Ah, vou chegar lá no centro da cidade, né? Aí o Zé do Dose, né? A dona Laurita, né? Que Deus abençoe também, que tá sempre juntinho com a gente. O Edilson, né? Da CSN, né? Tem muita gente aí. Tem muito no bairro da praia, tem o Jorge, o TG, a Marilene, né? O Taquinha, a dona Neuza, né? Então vamos que vamos? Ah, então vamos que vamos. Vou esfriar o bico e já volto com uma piada bem bacana, tá ok? São 6:18. Atenção, meus amigos, atenção a todos os motoristas e meus ouvintes que estão trafegando na BR-040, isto mesmo, no quilômetro 614, próximo ao trevo de Congonhas. Você que está indo e vindo, a sua melhor opção para abastecer. Tem 8 horas monitorando também pela sua segurança e 40 anos de tradição atendendo todos os seus clientes. Posto Profeta é o seu posto de confiança, na direção do nosso amigo Ronaldo, feliz, sorridente, agradando a todos os seus clientes. Posto Profeta, a parada completa das estradas. Rádio Congonhas. Sônia Contabilidade, profissionalismo, competência, seriedade e o mais importante, o melhor preço. Todos os serviços de contabilidade, inclusive seu imposto de renda. Lá o leão te devolve o que comeu. Sônia Contabilidade, Galeria Cáter, Sala 7, Dr. Mário Rodrigues Pereira, 105, 3731-4215, 99867-7249. Atenção, meus ouvintes das manhãs de domingo, BTV Alegria, juntinho com você, mandando esse recado importante para você. Trailer do Velho, hambúrguer de tradição com mais de 20 anos, porções de batatas fritas, com bacon, mussarela e outros sabores e com outras variedades, né? Rápido no atendimento e rápido na entrega para você saborear esse hambúrguer tradicional. Lá é assim, ligou, chegou, comeu, gostou, tudo com sabor de quero mais. Trailer do Velho, ao lado da Pai, em frente ao supermercado Nova Safra, no bairro do Oscar, né? Ligue e encomende o seu delicioso hambúrguer tradicional já em Congonhas há mais de 20 anos. Venha pessoalmente também saborear. Com a gente. Lá o telefone é para você encontrar e encomendar sua encomenda. 998-1840-24. 998-1840-24. E também tem o fixo 3731-4024. Trailer do Velho. Lá é assim: ligou, chegou, comeu, gostou. Tudo com sabor de quero mais. Varejão e Mercearia Vagalume, mercado que tem tudo que você precisa. Tudo que uma ótima mercearia e varejão pode te oferecer é Vagalume. Frutos, legumes, laticínios, produtos de limpeza, bebidas, mel, né, o puro mel, frios, produtos de mercearia em geral. Frutas, verduras, hortaliças fresquinhas a todos os dias. Eu disse Varejão e Mercearia Vagalume, acendendo a sua ideia de comprar muito e pagar pouco. Vagalume, Mercearia e Varejão. Antigo Pague Menos do seu vizinho, lá no bairro da praia, em frente o antigo Tupã, ao lado do cantinho da roça. Eu disse Varejão e Mercearia Vagalume, sobre nova direção. E lembrando vocês também, né? Todos que o Varejão tá de portas abertas de segunda a domingo e vamos que vamos. Lanchonete e Restaurante Parada de Minas. Atenção, meus amigos ouvintes, dos volantes, você que tá trafegando aí na BR-040, você do volante grande, volante pequeno, tá aí nesse chão preto aí da nossa BR, então preste atenção, quer saborear uma deliciosa comida verdadeiramente caseira? No fogão a lenha? Tempero caseiro, comodidade, grandes variedades de carne, saladas, vinhos, cortesia, conforto, ótimo atendimento e com qualidade e ótimo preço. Espaço para confraternizações, né, da sua empresa aí, você tá fazendo a reunião aí, né, e apreciando deliciosa comida caseira, atendendo com qualidade, preço e satisfação do seu bom gosto e paladar. Estou falando do restaurante e lanchonete Parada de Minas, BR-040, quilômetro 614, em frente ao Poço Profeta, próximo ao Trevo. Há mais de 24 anos atendendo com ótimo preço, ótimo paladar, bom gosto e qualidade. Eu estou falando da lanchonete e restaurante Parada de Minas. Congonhas FM 91.3. Laboratório Humana, isso mesmo, laboratório, vacinação, clínica humana, onde a sua saúde e seu jejum tem tratamento especial, com ótimo atendimento, rapidez na entrega. Laboratório Humana, tudo de bom para você, melhor preço, atendimento, qualidade, rapidez na entrega de seus exames. Laboratório Humana, na satisfação da sua preferência, Praça Dom Elvésio, início da ladeira da Rua São José. Ei, vamos que vamos! Atenção, meus ouvintes das manhãs de domingo, aqui quem te manda esse recado é o Bem TV, porque é só alegria, né? Eu quero dizer a vocês que a Casa de Carne Oliveira agora está em novo endereço, né? Escute o conselho do seu amigo Bem TV, porque é só alegria. A Casa de Carne Oliveira é a sua melhor opção para comprar e pagar o melhor preço da cidade e região, né? A opção de qualidade. Casa de Carne Oliveira, temos todos os produtos para vocês com qualidade, inclusive coxas desossadas e recheadas, asas recheadas, linguiça artesanal e recheada, né, defumadas, e mais produtos de mercearias também, tipo ovos caipira, cerveja, verduras, laticínios e mais, tudo que você precisa para o seu dia a dia, de bom gosto e qualidade, né? E também temos frangos caipira, né? O frango caipira lá é caipira mesmo, é verdadeiramente caipira. Você vai comprar lá e degustar bastante coisa gostosa lá, né? Asa recheada, coxa recheada, tem muita carne lá, bovina, suína e muita coisa bacana, né? Agora tá em novo endereço. E se você também pode estar encomendando lá pelo 996231448, 996231448. Eu disse Casa de Carne Oliveira, bairro Belvedere, em frente à rotatória, próximo à travessia da ferrovia. Observação, né? Frangos caipira, presta atenção, frangos caipira lá. Lá o porco ronca, o boi berra e a galinha cacareja, né? É carnes fresquinhas só todos os dias. Ei, vamos que vamos, eu disse Casa de Carne Oliveira, na rotatória do Belvedere, em frente à travessia. E vamos que vamos. Bem TV, alegria. Hoje é domingo, são 6 horas da manhã. O Bem TV fez questão de me acordar. Bem TV Alegria, 91.3 FM. E vamos que vamos. É isso aí, vamos que vamos, né? Mandar um abraço aqui pro Aldo da Basílica, que é dona... Eu mandar um abraço pra Anitta Maria, dona Tunica, né? A dona Tunica, e mandar um abraço aí pro Zé do Neco aqui, né? Pai do nosso amigo, parceiro aqui, o Wilson Fernandes, né? Mandar um abraço pro André também, pro Adilson, né? Eu mandar um abraço aí pra galera lá da Coedra, né? Que atende aqui na mina fábrica, né? Então, o pessoal da Coedra aí, né? O Pedrão, gente boa, que tá sempre na nossa audiência aí. O Pedrão, tem aqui também aqui... É muita gente juntinho com a gente, né? Tá aqui o... É isso mesmo, né? Muita gente. A dona Gilda, a próxima música, a dona Gilda pediu, Mãe Amorosa, né? Que tá sempre com a gente na nossa audiência. E vamos que vamos. Tem o Pedrão, o Vanildo também, o Zé Luiz aqui no Residencial, o Matheus também, que tá sempre com a gente aí. O Geraldinho também, né? Tem o Gelé também, o Pato, né? O Anivaldo Folho, né? O Claudenir, que tá sempre com a gente aí. Manda um abraço aí pro Sirene, né? O Sirene também, tem os amigos nossos, o Ailton, o Hamilton, né? O Sem Janta, né? E o Amarildo, né? Tá sempre na nossa audiência aí, que Deus abençoe. Mandando um abraço também lá pro Maranhão, né? A dona No Maranhão nós temos lá a dona Maranhão não, tá. Aí é Cristiano Ottoni, gente. Ei, Jesus, Bentivi tá hoje, tá. Cristiano Ottoni, temos lá a dona Dolores, né? E seu esposo Geraldo, né? Que tá sempre na nossa audiência aí. Ei, tá precisando de dinheiro? Quem não tá, né? Ah, infelizmente, né? Tá sempre precisando de dinheiro, né? Agora vem aí PVA, né? Que chegou aí dando tiro, né? PVA, é muita coisinha. Então você tá precisando de dinheiro? Tá precisando de din-din? Procure Yasmin lá na Mais Crédito, né? Próximo às agências de banco, né? No centro de Congonhas aqui, na Galeria Cater, né? Então a Yasmin tem lá pra você, que já tem um consignado lá, tá pagando, mas você tem mais uma margem lá de 5%, né? Então você tá tendo mais dinheiro lá, tá tendo condições de pegar um dinheiro lá pra você, tá ok? Ah, é isso mesmo, né? Então você vai estar pegando o din-din com a Yasmin lá na Mais Crédito, né, na Galeria Cater. Se você quiser ligar e agendar com ela, anote aí 99890-7007, 99890-7007, né? Então é muita coisa bacana para vocês aí da cidade de Congonhas e região, né? Belo Vale, GSA, Bismeril, Maranhão, né? E toda a região aí, tá ok? Então você tem aí lá um crédito consignado para aposentados, pensionistas do INSS, servidor público, estadual, federal, crédito pessoal em até 24 meses, né? E financiamento e refinanciamento de veículos, né? Então, precisou de din-din? Procure Yasmin lá na Mais Crédito. Fala que o Bentivi pediu pra você ir lá, então você vai, né? Ah, você vai pegar seu din-din rapidinho. Otilete topa tudo da reta, né? Quem nunca ouviu falar, né? Tá bem ao lado ali do Farid, próximo à padaria JK, né? Otilete topa tudo da reta. É a sua melhor opção para você adquirir seus móveis, seja novos, seminovos, usados, né? Com a certeza de fazer um bom negócio, né? E comprar, trocar seus móveis pelo melhor preço e qualidade, né? Dividimos as suas compras no cartão, realizamos seu sonho. Atenção, você quer perder o seu móvel aí por algum motivo aí, seja da enchente, ou algum motivo aí, quer trocar seus móveis, escritório, residência, né? Então procura lá, Outlet, então para tudo da reta, né? Vai te dar um ótimo desconto e vai financiar a sua compra, né? E você tem o cartão da prefeitura aí, né? Então é Outlet lá da reta, né? E topa tudo. Bem ao lado ali da padaria e ao lado do Farid. Eu disse, Otilete topa tudo da reta. Tem muita coisa bacana pra você lá. Forno micro-ondas, né? Tem lá, fogão, né? Tem lá também elétricos e eletrônicos pra você, né? Ah, vamos que vamos, né, Silvio? Tá, a música no gatilho, né, Silvio? É a música, né? A Mãe Amorosa, quem pediu foi a Dona Gilda. Tô mandando música também pro Jaci Bandeira, né? Jaci Bandeira também, eu prometi, né? Ele tá pedindo música pra sua esposa Leda, né? O seu sogro Maria, o seu sogro também, né? E tá mandando música pra todas as mães aí, o Jaci Bandeira, né? Então, vamos que vamos. Mas eu quero lembrar vocês que a minha cearia Bela Vista, né? Está ali bem no alto do Boa Vista, né? Ali na rua Venceslau de Souza Coimbra, né? Aproveitando, mandando um abraço pra Dona Bete aí, o Milton, né? Tá sempre lá todos os dias, né? Aliás, de terça a domingo, né? Com delicioso almoço, self-serve, comida caseira. Tem muita coisa bacana pra você, né? Lá tem de tudo que um supermercado também pode te oferecer, né? E tem também, né? Um elétrico, produtos eletrônicos, elétricos também. Temos lá conexões hidráulicas. Então, é muita coisa bacana pra você. Eu disse Mercearia Bela Vista, né? E você quiser ligar pra lá e agendar lá e pedir um almoço também, delicioso almoço, o Milton entrega pra você rapidinho, né? Inclusive o gelo, essa cervejinha gelada, ele leva pra você. É o 99987-5030. 99987-5030. Vamos que vamos, falei demais. Ah, tem piada, tem. Eu vou rodar essa música, daqui a pouco eu volto com uma piadinha pra você, tá ok? E vamos que vamos, são 6 horas e 29 minutos. É a Mãe Amorosa aí. Vamos que vamos. É o nome da nossa velha mãezinha, é um tesouro pra quem sabe compreender. Que lutou tanto e por nós sofreu calada, mas é bem poucos que sabem reconhecer. Trabalha muito. muitas vezes sem poder. Se ela é rica, elas têm todos conforto. Mas se ela é pobre, muitas vezes tem que sofrer. Elas passam os trabalhos e não reclamam. E têm orgulho em ver os seus filhos crescer. É isso aí, vamos que vamos, são 6 horas e 33 minutos, né? O Olímpio pediu uma música também, Nossa Senhora Aparecida, né? Já tá no gatilho, né? Nossa Senhora Aparecida, Olímpio lá da Fazenda da Laje, né? Mandar um abraço também aqui lá pro bairro do Pires, né? O Cristiano, a sua esposa, né? O Pepe e a Maria, o Jair, a Coté, tem muita gente, tem o Coutinho também e a sua esposa, né? No bairro do Oscar aqui, na barbearia aqui, tem o Vandique, né? Logo na pracinha do bairro do Oscar ali, né? Tá sempre com a gente aí, né? Vamos que vamos. É muita gente juntinho com a gente, né? Mandar um abraço pessoal do bairro do Oscar, né? O Flávio tá sendo a nossa audiência também aí. O Quinha, o Wagner também, né? O Andinho, o Japão, gente boa que tá sempre com a gente aí, né? O Japão, filho da dona Luzia, né? Então lá tem o Flávio, o Nivaldo Congonhas, o Folha e a sua esposa, o Cerezo e a sua esposa também, né? Que Deus abençoe a todas as mães aí, né? O Otávio também, o Borde, esposa, o Expedito, menino maluquinho, o seu Bizuca, dona Naná, o Caneta, a dona Celina também, que tá sempre com a gente, é Aparecida. A Totonha também, o Zoca. Ah, Zoca, vamos que vamos, né, Zoca? O Zoca aí. O Zoco Faria, sua esposa também, seu Jair Fidelis também, a Maria do Matuzinho também, que tá sempre na nossa audiência aí, né? O Altinho Mecânico e esposa, né? O Noah, a dona Aparecida, o Carlinhos, que mora na saída do bairro do Oscar ali, o Chiquita, a dona Maria, o Sub Vicente Gonzaga também, que tá sempre com a gente aí, o Adão Mecânico, a Lindaura, né, também, que tá sempre na nossa audiência aí, a dona Luzia, o Orlando do Barco, eu já mencionei ele aqui. Então tem também no Barco Preto, né? Ei, o Odito tá desejando aí um abraço aí, desejando um feliz dia das mães para todas as mães aí, né? E para sua esposa também. Tem o Odi lá da Socorro Mangueira, né? E tem também o Éder, né? Lá do açougue Casa de Carne Oliveira, né? O Éder tá mandando também um abraço aí, desejando a todos os seus clientes, mandando um abraço para todas as mães também aí, né? Então é muita gente juntinho com a gente, vamos que vamos aqui. É muita gente com a gente, que Deus abençoe, né? Então o Éder tá mandando um abraço para todas as mães, o Fabiano, o Robson, o Daniel, a Raíssa, né? E tem que falar, tem que ter o Milton lá do Piquiri. É, Milton, né? O coronel, né? O Milton coronel lá que tá sempre com a gente aí. Que Deus abençoe também. Dê muitos anos de vida, saúde e felicidade. Vamos que vamos. É gente muito juntinho com a gente. Vamos que vamos. A música é Nossa Senhora Aparecida, né? Eu prometi a piada, mas com o contato. Não passa batida, arranca minha orelha, né? Então essa piada é o seguinte. camarada ligou pro patrão dele lá na capital, né? Ele tá lá na fazendinha do patrão, tá? Ele ligou, alô, tudo bem, patrão? Não tem uma notícia muito boa pro senhor, não. O que que foi? Seu cachorro morreu. O quê? Aquele cachorro meu de raça é um bulldog, né? Então, um cachorro bacana. Nossa, eu adoro aquele cachorro. Por que que morreu? Ah, patrão, eu tô achando que ele comeu uma carne estragada. Que carne estragada? Você é doido? Carne estragada? Não, é, ele comeu uma carne estragada. Carne estragada de quê? Aí comeu uma carne estragada do seu cavalo que morreu. Aquele manga lá. Nossa senhora, meu cavalo morreu. Jesus. Mas por que que meu cavalo morreu? Aí foi de tanto puxar água. Aí puxar água por quê? Se tem água aí, tem nascente, tem tudo. Tem água com fartura. Aí ele morreu de tanto puxar água. Ele tava puxando a água pra apagar o fogo. Aí que fogo, meu Deus do céu. É o fogo. Da vela? Falei, que vela, senhor? Não precisa de vela, não. Tem energia elétrica. Falei, não, a vela caiu e pegou fogo na cortina. Falei, meu Deus do céu. E aí, pagou o fogo? Pagou. Ah, pagou o fogo, né? Pagou, então tudo bem. E por que que você acendeu esse fogo aí? Por que que você acendeu a vela? É pro velório da sua mãe. Falei, nossa senhora, eu vou dar um infarto, eu vou dar um treco. Velório da minha mãe? Minha mãe morreu? Morreu de quê? Falei, ah, à noite ela passou debaixo da cerca, né? Não passou pelo portão, achei que era ladrão, meti fogo nela. Aí Jesus, Jesus, né? Aí o rapaz ligou, nossa, seu patrão tá morrendo, tá dando infarto só por causa de um cachorro? E vamos que vamos, né? A perguntinha aqui, né? O que que a diarreia falou para o pum? O que que a diarreia falou para o pum? Hoje você vai ter que ir buzinando na frente que eu tô sem freio. Ei, vamos que vamos, são 6 horas e 37 minutos, Nossa Senhora Aparecida, vamos que vamos. Ó Senhora Aparecida, rainha da minha fé, a força de quem é forte, escudo de quem não é. Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente, controle dos oprimidos, proteção dos inocentes, livre da ignorância que neste mundo existe, miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste. Nosso futuro inocente precisa de esperança, precisa crescer na vida em graça e sabedoria, dormir sono de menino e acordar um novo dia. Não existe amanhã se o hoje morre agora. Estamos de coração em tuas mãos, Virgem Senhora. Ó Senhora Aparecida, não nos deixe perecer. Somos um povo que sonha, um povo que reza e que crê. Acenda a luz da esperança aos pobres que nada têm. Mostre que a maior riqueza é viver fazendo bem. Não permita que o homem possa se afastar de Deus. Cuida, Mãe Aparecida, dos humildes filhos teus. Ó Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz no meu caminho, direção na minha vida. Senhora Aparecida, que está tão perto do Pai. Me responda, por favor, pra onde este mundo vai? Mostre a mágica da vida e a força do perdão. O que devemos fazer pra ganhar a salvação? Porque eu não sei rezar, foi que eu fiz esta canção. Oh, mãe, aceite meu canto como minha oração. É isso aí, vamos que vamos, são 6 horas e 42 minutos, mandar um abraço aqui pro São Antônio Xisto também, né, o Joel lá do Murtim, né. Ei, Carlinhos, já mandei essa música, né, Mãe Amorosa rodou, né, do Carlinhos, da Barba, né, de Ouro Branco. O Luiz Carlos pediu também aqui, o Luiz Carlos de Ouro Branco, né, tá pedindo música para o Moreno, para os lá do Moto, né, o Tintim do Profeta, o Carlinhos da Folia de Ouro Branco, a Lília Rafaela, a Miriam Fernandes. E vamos que vamos, né? Ah, Luiz Carlos tem mais uma lista aqui. Aí tá mandando também pro Coutinho de Congonhas, Toso de Lobo Leite, Miguel Bonet, música Espinheira, né? Vamos ver se a gente sorte essa Espinheira pra você. Mas eu tô dedicando mais a música do Pedido das Mães aqui, né? A Dona Maria Inês, né? A Dona Maria Inês também ligou pra cá, tá desejando um feliz Dia das Mães, né? Também o seu Oswaldo Matias, né? Seus filhos. Eu tô mandando um abraço pra todos os seus filhos. A Dona Maria Inês aqui do Alto da Basílica, né? Ah, vamos que vamos. Agora a Nossa Senhora Aparecida já rodou. Ah, então já atendi aqui nosso amigo Olímpio, né? E vamos que vamos. E daqui a pouco eu vou mandar um abraço também pro Escala em Ouro Branco, né? Então a próxima música vai pra ele também, né? É muita gente juntinho com a gente. A Dona Geraldo Belvedere também, né? Tá mandando um abraço aí pra todas as mães. A Dona Geraldo tá sempre na nossa audiência também, né? E vamos que vamos, né? Tem aqui também o Bar do Robinho. Anunciar você que hoje é Dia das Mães. Ah, já pensou? Você tem que tirar o embigo do fogão, né? Tira o embigo da sua mãe do fogão. Hoje é. Faz uma gracinha. Liga lá pro Bar do Robinho, pede lá, tem muita coisa bacana, né? Tocinho de barriga, costela, você liga pra lá e te passa o cardápio e vai entregar na porta da sua casa aí, tá ok? É o Bar do Robinho, na Vila São Vicente, né? Bem próximo ali à passarela que dá acesso a JK, né? O Bar do Robinho, você tem muita variedade de tirar gosto lá, então você não precisa estar aí, né? Pedindo a sua mãe para fazer as coisas gostosas aí, que lá no Bar do Robinho tem, tá ok? Olha o número do telefone do Bar do Robinho para você tá pedindo e ele entregando para você, inclusive cerveja gelada, né? É o 98427-1930, 98427-1930. E é por isso que eu digo, vamos que vamos, né? Ah, muito bem, muito bem. E tem muito papelzinho chegando aqui, não sei se vou dar conta não, mas eu vou fazer o possível, né? O Oswaldo do bairro da Basílica, né? Tá pedindo música para sua esposa Maria Inês. E todas as mães, né? E todos da Rádio de Congonhas também, né? A música Sou, O Que É Que Eu Sou Sem Jesus, né? Então, correr do programa que eu vou tentar, né? Ah, tem uma música muito bacana aqui. Aqui é Flor Mamãe, né? Amor Perfeito, né? Então, essa música vai pra muita gente aí agora. Ah, o Bentivi. Ah, abraçada, Bentivi. Ah, abraçada. E vão abraçar. Vamos que vamos, né? E é muita gente juntinho com a gente, né? Mandar essa música também aqui pro no bairro do Rosário, né? O Tião. O Tião Vidraceira, a esposa, né? Tem muita gente aqui. Lá em Senador Firmino, o Elias Martins e família. E vamos que vamos. Na Zona Vieira tem aqui o Ostaca, né? E a sua esposa também, que Deus abençoe. Lá no Sítio Castanheira, né? No Piquiri, tem a família da Lília Rafaela também, que está sempre em nossa audiência. E é gente juntinho com a gente, é gente inteligente juntinho com a gente. Na Fonte dos Moinhos, né, tem lá o Eurico, a Maria Madalena, o Nandi, né, o Paulo José o Paulo José também, né, Maia, né, o Querosene, o Vicente Gonçalves, o Ostaco, o Laércio, a sua esposa, o Feio, tá sempre com a gente aí, o Emerson e a sua esposa. Então vamos que vamos, é muita gente juntinho com a gente. Ah, Bentivi, bate a asa, vai bater no asa, vamos bater na asa aqui, vamos que vamos. Ah, então tem piada, tem? Ah, tem que ter, né? Ah, Tem uma pergunta aqui. Qual que é a coisa mais rápida do mundo? A coisa mais rápida do mundo. Eu vou dar um exemplo. A energia elétrica. Você aperta o interruptor aqui, a luz vai acender lá na frente, né? Então a luz elétrica é rápida demais. E outra coisa que é muito rápida, né? Eu estou dando só um exemplo. Pensamento. Você pensou, pronto, já está pensado. Pensou, está pensado. Pensou em ouvir bem TV, já pensou, já ligou e já está ouvindo, né? Então o pensamento também é rápido. Mas na minha opinião, a coisa mais rápida no mundo é a diarreia. Porque na hora que vem a diarreia, você não dá tempo nem de acender a luz e nem de pensar nada. Ei, vamos que vamos, caipira chegou no médico. Doutor, vem trazer minha mulher que ela tá com problema no zóio. O senhor é zoísta? Falei, não, eu não sou zoísta, eu sou oculista. Vambora, mulher, que o seu negócio é no zóio. Ei, vamos que vamos, né? Então a música é Flor Mamãe, Amor Perfeito. E vamos que vamos. Flor pra te ofertar, em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor, mimosa perfeição. Ela se chama Flor Mamãe, que só nasce no jardim do coração. Enfeita nosso sonho, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho, faz milagres em orações. Nesse dia de carinho, quero sentir lá no peito, iluminando a minha alma, Flor Mamãe, o amor. Esta flor, mimosa perfeição. Ela se chama Flor Mamãe, que só nasce no jardim do coração. Enfeita nosso sonho, perfuma nossa ilusão. Hoje é domingo, são 6 horas da manhã. O Bem-te-vi fez questão de me acordar. Bem-te-vi Alegria, 91.3 FM. E vamos que vamos. Música. É isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. O Bente veio bater nada daqui, você ouvindo aí, né? Então vou mandar um abraço aqui pro Socilos também, lá de Mato Dentro, né? Socilos e a sua esposa Adriana, né? Que tá com a gente aqui. É muita gente juntinho com a gente, né? Tem o Zé Rezende lá em São Brás, né? O Zé Rezende, a sua esposa Aparecida, né? Que tá sempre na nossa audiência aí todas as manhãs de domingo, né? O Tavica, né? É o Dia da Vaca, então é muita gente aí, né? É muita gente. Tem o Braz Enfermeiro também no bairro Dom Silvério, que tá sempre com a gente aí. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Vamos que vamos. É gente inteligente juntinho com a gente, com certeza, né? No novo plataforma nós temos lá o Raul também. O Raul, gente boa, né? Mora no Campinho ali. Então tem o Sou Afonso. No Vila Rica tem o Hernani e a Ângela. No bairro da Praia tem a Dona Efigênia, né? O Marciano. Né? Na Mineirinha nós temos o Daí José Ferreira. E também temos lá também o São Antônio Lisboa. Tem o São Antônio do Boteco, o Valdir Lagartixa. Ei, Bentive, abradada, né? Vamos que vamos. Então tem muita coisinha bacana pra gente. Quem pediu essa música também foi o Oswaldo do bairro da Basílica, que ele tá pedindo música para a sua esposa Marinês, né? Então já tá no gatilho aqui. O que é que eu sou sem Jesus, né? A música é muito bonita também, né? Enquadra um pouquinho na vida da gente, né? Tem o Zezinho lá de Cachoeira, né? Da Vila Alegre, né? Pedindo música para a sua esposa e todas as mães, né? Então essa próxima música vai para você também, tá, Zezinho? Que Deus abençoe. E é por isso que eu digo, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos preparar uma piadinha aqui. Daqui a pouco eu estou de volta. Eu vou esfriar o bico e estaremos novamente aqui, com a graça de Deus, 6 horas e 52 minutos. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver. Eu posso ver no cheiro da flor, nas coisas do amor. Ele quer nos ensinar que a chave pra vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Sou nada. É isso aí, vamos que vamos, são 6:55. Ei, Bentivinho, né? Eu poderia seguir no muro, Bentivinho, daqui a pouco tem que bater asa, né? Mandar um abraço pro Tichico, né? Na Vila Condé, o Tichico, sua esposa Celi, né? Sua sogra, Dona Bia também, o Totonho, o Condé, né? Mandar um abraço também pra Gracinha, minha cunhada, né? O Dãozinho, a Gracinha também. Que Deus abençoe aí, um posto profeta também, que, e vamos que vamos, é muita coisinha boa juntinho com a gente, né? Ah, mas tem que ter, né? Então vamos de música, né? Então, o meu amigo tá preparando a música bacana aqui pra gente encerrar o programa, então vamos que vamos, né? Tem aqui o índio, né? Cacique, ah não, isso é no quartel general, né? O recruta subiu no muro e falou, sargento, aí vem uma tribo de índio aí. Eu falei, são amigos? Falei, ah, deve ser, porque eles vêm todos juntos. E aí, vamos que vamos, são 6:56 e vamos que vamos. Mãe, a vida foi você quem me deu. Sou o que eu tenho, o que eu sei. Mãe, eu devo a você. Mãe, eu juro que não esqueci de tudo aquilo que você me ensinou. Eu lhe agradeço pelo bem que me quer. Mãe, eu adoro você. É isso aí, eu tenho que me despedir, né? Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram aí, né? Que o programa foi dedicado especialmente no Dia das Mães, né? Quero desejar a todas as mães que Deus abençoe e cubra com o manto sagrado, né? Dê muitos anos de vida, saúde, felicidade para todas as mamães e as futuras mamães, né? E que Deus acolha as que já foram, né? Que já partiram. Muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe. Tchau, muito obrigado e eu fui. Sempre as notas da canção. Bem te vir. Rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus.